Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Toda a informação em permanência em noticias.rtp.pt. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Muito bem, são portanto 8 horas e 11 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris, como todos os domingos à mesma hora, no mesmo local, emissão Cantar Global para vocês ouvirem desse lado. Espero que estejam de ótima e feliz saúde. E mais uma vez, bom dia a todos. Vamos então dar início à primeira parte do meu programa, que é o folclore. Começamos já com uma cana verde. com abans el cor de la Ribera Lima, Porto Lima. Yeah. Ora, muito bem, foi portanto um bir interpretado por Rancho Alcórico de Albarães. Continuamos com mais outro tema da Ribeira Ponta do Lima. Mas appelle le 02 38 43 48 00. Ora, muito bem, foi portanto o Bira da Reguenga, que vieram de escutar. Continuamos com mais folclore e vamos então escutar. Bye. Quero ver o meu. Muito bem, foi portanto Cara Linda, Cara Linda, interpretada pelo Rancho Folclórico de São Martinho da Gandra. Continuamos com o Rancho Folclórico da Ribeira Lima, com outro tema, é para você escutar. Que na cova. Pois essa é a minha terra, onde o povo é rei de vinho. Nesta pequeninha aldeia, vim de ver a minha terra, que é a capital da Lampreia. Quem vier a minha terra, quem vier a minha terra, é recebido à maneira.

tanto que tu soubesses tudo o que fiz. Não foi por fazer, foi loucura, foi tentação, porque amar feriu o meu coração. Andar no amor, tudo faria para não te perder. Queria tanto que tu soubesses tudo o que fiz. Não foi por fazer, foi loucura, foi tentação, porque amar feriu o meu coração, porque amar feriu o meu coração. Respect.

enganar outra vez. Ai, Lisboa, quem te dera estar segura, e o teu canto é sem mistura, e nasce mesmo de ti. Com música de Alfredo Marceneiro. A fartura de carinho e a cortina da janela, o luar. mais o sol que bate nela. Basta pouco, pouco chinho para alegrar uma existência singela. É só amor, pão e vinho e um caldo verde, verdinho a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alegrinho, um cacho de uvas douradas, duas rosas num jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera. Sei mais, sei que o fado é um dos tais

dois amantes desunidos. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Meus amigos, são 9:56 aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. O programa Cantar do Galo de Arce já foi terminado. Espero que tenham passado duas horas fantásticas junto da minha companhia. Conto eu com vós deste lado, não podia ser melhor. Tenho-vos a desejar um bom domingo cheio de amor, paz e alegria junto de todos os vossos familiares e amigos. E também temos um pensar por todas as pessoas que lutam pela vida, que se encontram nos hospitais. Temos que pensar a eles também, porque foram eles que antes pensaram em nós. Portanto, temos de ser uns para os outros. E sem mais, meus amigos, domingo próximo nós tocamos. Vou dar uma voltinha, não é verdade? Também tenho direito a isso. Portanto, daqui até lá vocês portem-se bem. Espero que tenham gostado da música que nós passámos cá nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Já a seguir, não se esqueçam de outras emissões aqui passadas, como o Telefone Toca e muitas mais. Desejo-vos um bom domingo, cheio de amor, paz e alegria, mais uma vez. E saúde da boa para todos. Daqui até lá, portem-se bem. Daqui a 15 dias, se Deus quiser, cá estarei de volta para poder lançar mais música para vós poderem passar as manhãs fantásticas junto da minha missão, assim como todas as outras. Me despeço até daqui a 15 dias, então, e um bom domingo a todos. Vamos ficar então com a publicidade. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Et où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, la